protegido. Debaixo de minhas asas te guardo. Entre muitos és meu escolhido. Então vou ouvir tua voz. Então vou ouvir o teu chamado. Como Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Como Samuel, estou disposto a te ouvir. Assim como Moisés. Assim como Davi, quero te adorar.